panorama nu. De acordar para a vida, descobrir os bons momentos de uma nova era. A cidade lhe oferece um monte de portas abertas. Qual delas se encaixa com a sua descrição, personalidade? Será que a primeira porta, porta do traco? Você é bandido pela polícia, perseguido pela população. É temido, emprego nunca conseguido, documentação apreendida no primeiro distrito. Armas pesadas, assalto planejado, tiroteiro, centro da cidade. Humanidade é programada pra se autodestruir. Já nasce com ódio sem remorso. A história é de um mano que a ganância controlava. Maconha contrabandeadas, carros roubados. Com eles, falsos amigos ali mesmo eram apagados, sem direito a nenhuma palavra. Mais um cadáver esticado, um assassino, ladrão que a polícia nunca pôs as mãos, muitos vacilões ele apagou. 2 ou 3, 4, 5 ou 6, não importa qual será a sua vez. Ande por linha certa, senão você se acaba com um tiro na testa. Com um tiro na testa. Consciência anônima no ar, chegou na periferia, agora vai te alertar. Os microfones na mão são nossas armas pra lutar. Ideias positivas, ideias fodidas, levando a batida na rima. Então acorde para a vida, meu irmão. Todos juntos em uma só revolução, onde a lei não é morrer e ser. Se defender na cidade iluminada, aterrorizada. Crueldade de gangster e polícia, aliados fatais. O mal contra o mal em busca do mesmo ideal. Ignorância, matança, um país que vive com medo de por eles serem pegos. Ambiciosos, traidores da paz. Quem com cacetete matam, espanto nossos moleques de rua. Simplicidade, maldade se encaixa em cada sofrimento da população que não puderam mostrar seus conhecimentos. Então o cara é marcado no X como pessoas indigentes que batalham o dia inteiro à procura de emprego, dinheiro e educação. Será que o sistema oferece isso pra todo cidadão? Periferia para a favela, manda ideia. Em cada rua, esquina, crianças morrem de fome, crianças morrem de frio, famílias choram em ver seus filhos no crack, na maconha, se viciando, se acabando. Crocodilagem de mal, influência, o começo inicial de uma vida marginal. Entre a vida e a sorte, prossegue entre o azar e a morte. Possibilidade de entrar pro mundo das drogas, geralmente é muito fácil. Nada de obstáculos, qualquer merreca, troco o dinheiro, você pode se dopar. Mas pense muito bem, conscientize comigo, que conscientizo com você também. Sociedade só irá te rejeitar. Consciência anônima no ar, chega na periferia, agora vai te alertar. Os microfones na mão são nossas armas pra lutar. Ideias positivas, ideias fodidas, levando a batida na rima. Então porém a vida, infância sofridas, marcas no rosto, cicatrizes, feridas. Deus, me mostre uma saída. Me mostre uma saída. É isso aí, mano. Fuja das drogas enquanto é tempo. Dê valor em sua vida. Mostre que você é capaz. Consciência anônima no ar, chegou na periferia, agora vai te alertar. Microfones na mão são nossas armas pra lutar. Ideias positivas, ideias fodidas, levando a batida na rima.